ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Bom dia a você, amigo ouvinte da Universitária FM. Os acordes iniciais de Maringá, composição de Gilbert de Carvalho, tocada pelo cavaquinho de Valdir Azevedo e seu regional, anunciam que começa mais um programa da nossa série Sempre aos Domingos. Sempre aos domingos tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. E hoje, no Sempre aos Domingos, uma seleção musical aqui com músicas das décadas de 40 e 50. Entre outros, o nosso famoso Quatro Ases e um Coringa, grupo cearense. Além dele, temos também Orlando Silva, Trio de Ouro, Francisco Alves, Gilberto Alves, Aracide Almeida, Ataúfo Alves, Dicinha Batista, o Trio de Ouro, Dick Farnen, Dicinha Batista, Alcide Gerardi, Dorival Caymmi, Elza Soares, Demônios da Garoa, e eu já falei também, o grupo cearense Quatro Ases e um Coringa. Vamos começar logo com Orlando Silva, música Sempre no Meu Coração, de Ernesto Lecuona e Kim Gannon, versão de Mário Mendes. Depois o Trio de Ouro, música de Arivelto Martins, Senhor do Bonfim. E a última do bloco, o Rei da Voz, Francisco Alves, Canta Brasil, samba de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser. Sempre no meu coração, perto ou longe estarás. E ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerás. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, com emoção que um dia tive o teu amor. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltar pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. Se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração. bom fim os ouvir. Senhor do bom fim acendeu. Quem nasceu e morreu e não viu a Bahia, não reveu. Senhor do bom fim os ouvir. Senhor do bom fim acendeu. Quem nasceu e morreu e não viu a Bahia, não viveu. Bahia, cidade de três andares, com alta que usa elevadores. É bem feliz todo aquele que for ao bom fim no seu dia de festa. É bem feliz todo aquele que for ao bom fim no seu dia de festa. Senhor, meu Senhor do bom fim, pedimos tanto ao Senhor do bom fim mandar a Bahia, a Bahia de Deus, Salvador. Senhor do bom fim nos ouvir, Senhor do bom fim atender. Quem nasceu e morreu e não viu a Bahia, não reveu. Senhor do bom fim nos ouvir, Senhor do bom fim atender. Quem nasceu e morreu e não viu a Bahia, não trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E dessa mistura de vozes nasceu teu canto. A voz enternecida que adora os seus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu onde o azul é mais azul na aquarela do Brasil. Eu cantei de norte a sul, mas agora o teu cantor, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão entre selvas e rojão, a caminhar no céu, no ar, na terra. céu, continente a caminhar. O céu, o mar, na terra, canta nosso programa sempre aos domingos de hoje, músicas das décadas de 40 e 50, ouvimos com Orlando Silva, Sempre no Meu Coração, composição de Ernesto Lecuona e Kim Gannon, versão de Mário Mendes. Depois o Trio de Ouro, música de Arivelto Martins, Senhor do Bonfim. E a última do bloco, Canta Brasil, samba de Alci Pires Vermelho e Davi Nasser com Francisco Alves. Programa sempre aos domingos pela sua rádio universitária FM, já anunciando para você daqui a pouquinho às 8h30 o programa do Nireis. Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis e o seu arquivo de cera todo domingo de 8h30 às 10 da manhã. De 10 ao meio-dia, programa Brasileirinho, sempre com músicos cearenses tocando para você. Programa Brasileirinho todo domingo de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Memória 107, todo domingo, 2 da tarde. Vamos continuar nosso Sempre aos Domingos com Gilberto Alves, Uma Grande Dor Nunca Se Esquece, composição de Antenógenes Silva e Hernani Campos. Depois Araci de Almeida no samba Choro Escandalosa, de Djalma Esteves e Moacir Silva. E a última do bloco, samba com Ataúfo Alves, mineiro, compositor mineiro. Música dele, Leva Meu Samba. Choro a lágrima fremente, o pranto crucial se rola internamente. Lágrima sentida, uma lágrima dorida, que perde o coração. Vento o espinho da saudade, e sofro a realidade da grande ingratidão. E na imensidão da dor, sofro só o meu amor. Menestrel apaixonado, eu vivo desolado, chorando a minha dor. Choro a lágrima dorida, lágrima sentida que sai do coração. Sinto a dor que mora na alma, a dor que não se acalma, a dor que não esqueço. Gratidão que me devora o coração. multidão da dor, eu sofro só o meu amor. Dançando uma rumba, disseram que eu era. Dancei e não me incomodei, pois a rumba por si maliciosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era. Dancei e não me incomodei, pois a rumba por si maliciosa. A rumba tem um ritmo louco e remexe meu corpo assim. Como se aqui o sabido bem juntinho de mim, repetindo ao meu ouvido, és deliciosa. Escandalosa. Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era escandalosa. Dancei e não me incomodei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. A rumba tem um ritmo louco que remexe meu corpo assim. Escandalosa. Com muchacho sabido, bem juntinho de mim, repetindo ao meu ouvido, é deliciosa. Um dia, uma beira e cuba, já caiu uma rumba, disseram que eu era. Escandalosa. Cansei, que não me comontei, pois a rumba é por si maliciosa. Escandalosa. A rumba tem um ritmo louco e remete o meu corpo assim. Escandalosa. Como se acha o sabido, bem juntinho de mim, repetindo ao meu ouvido, és deliciosa. Escandalosa. Falou mais alto no meu peito uma saudade, e para o caso não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver se comovia o seu coração, onde eu dizia que não quero me atender. É, valeu. Mas qual que aumentou meu sofrer? falou mais alto, meu Deus, uma saudade. E para o caso, não há força de vontade. Aquele samba foi pra ver como ia o seu coração, onde eu dizia: e mostrar o meu Bezerra. Ouvimos com Gilberto Alves Uma Grande Dor Não Se Esquece, composição de Antenor Gine Silva e Hernani Campos. Depois Aracide Almeida cantou também Escandalosa, composição de Djalma Esteves e Moacir Silva. A última do bloco foi o grande mestre Ataúfo Alves e Suas Pastoras, composição dele Leva Meu Samba. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Vamos ouvir agora o grupo cearense Quatro Ases e um Coringa, composição do mineiro Ari Barroso, Terra Seca. Depois Dircinha Batista canta pra gente em clima carnavalesco Upa Opa, Meu Trolinho, composição também de Ari Barroso. Trabalha, meu. O nego tá moiado de suor. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. As mãos do nego tá que é calo só. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, nego. Ai, meu senhor. Nego tá velho, não aguenta. A terra é tão dura, tão seca, poeira. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. Nego pede licença pra parar. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. Nego não pode mais trabalhar. Tararara. Quando o nego chegou por aqui, era mais Larará, para ver se vira essa madre desse campo sem bem. Nego era moço e a vida um brinquedo pra mim. Pão, pão, mas esse tempo passou e essa terra chegou. O velho carrega este corpo cansado. Pois esse tempo passou e essa terra secou. Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada negra. levando pro seu ninho meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém. Opa, opa, opa, cavalinho alaçã. Não é rede de caminho, não. Opa, opa, opa, cavalinho alaçã. Não é rede de caminho, não. Vai assim, vai assim. Sempre assim, pra mim, a sorte não se fim. Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada rei. Vai levando pro seu ninho meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém. Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada rei. Vai levando pro seu ninho meu amor, o meu carinho, que eu não troco por ninguém. Opa, opa, opa, cavalinho laçã. Cavalinha lançou, não é rede de caminho, não. Vai assim, vai assim. Sempre assim, pra mim a sorte não tem fim. Itália FM, a sintonia da terra. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. O Brasil já está ligado, uma alegria geral. Pelas ondas do rádio, transmitindo a emoção. Do Iapoque ao Chuí, em cada canto, em cada coração. Ia, ia, é a rede nacional. Na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Universitária FM se une à rede nacional com as rádios EBC e traz para você a transmissão ao vivo dos jogos. Você confere também uma programação especial com cobertura jornalística completa antes e depois das partidas. Não perca! Rádios da Empresa Brasileira de Comunicação em rede nacional, levando o melhor da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Com a expansão do mercado imobiliário somada à abertura de crédito, surgiu a necessidade de um maior número de profissionais corretores de imóveis. Ingresse nesse mercado. Faça o curso técnico em transações imobiliárias do Cetred. Informações 3214-8200. Universitária informa. Arquidiocese de Fortaleza prepara a programação litúrgica para turistas que estiverem na capital cearense durante a Copa do Mundo. 10 igrejas de Fortaleza vão realizar 29 celebrações eucarísticas em inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. O coordenador da Pastoral de Turismo da Arquidiocese, Padre Gilson Soares, fala sobre a iniciativa. Nossa igreja aqui em Fortaleza programou, assim, o atendimento, o acolhimento, essa confraternização universal que é a Copa do Mundo. Nós teremos 10 igrejas aqui no centro e também na beira-mar que irão ter oportunidade para missas em várias línguas. Então serão momentos especiais, padres celebrando em línguas diferentes e assim proporcionando aos turistas que vêm para os jogos, mas vêm também conhecer a nossa realidade, a nossa cultura, o nosso jeito de rezar, o nosso momento de espiritualidade. As missas vão ser realizadas até 4 de julho. Informações sobre os horários e as igrejas onde acontecem as missas, o endereço eletrônico arquidiocesefortaleza.org.br. Fernando Joselito, Rádio Universitária FM. Já estamos de volta com o nosso programa sempre aos domingos pela sua Rádio Universitária FM. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Hoje uma seleção musical com composições das décadas de 40 e 50. Entre outros, Trio de Ouro, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Dick Farney, Dircinha Batista, Alcide Gerardi, Dorival Caymmi, Elza Soares, Roberto Silva, Demônios da Garoa e Orlando Silva. O outro pra desabafar. É ele mesmo que vai cantar agora, composição Brasa. Samba canção de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, Orlando Silva cantando, já falei. Depois o Trio de Ouro, o clássico Ave Maria do Morro, samba canção de Arivelto Martins. Depois o dueto vocal de Francisco Alves e Dalva de Oliveira. Dois Corações, composição de Arivelto Martins e Valdemar Gomes. Você parece uma brasa. Toda vez que eu chego em casa, dá-se logo uma explosão. Ciúmes de mim, não acredito, pois meu bem não é comprido que se prende um coração. Desculpe a minha pergunta, pois quem tantas neiras junta ensinaram a falar. Meu professor bem podia ensinar que não devia desse modo me tratar. E às vezes você chora quando eu passo as noites fora. Não venho em casa almoçar. É, e as mulheres da rua têm alma melhor que a tua, sabem melhor me agradar. E às vezes eu me demoro, é diminuindo a hora para contigo eu estar. Se apagasse esta brasa, eu não sairia de casa dia e noite a te adorar. furacão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade que arranha céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Sem alvorada, sem passarada, alvorecendo, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. E o morro inteiro no fim do dia fez uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia fez uma prece, Ave Maria. Sarada, alvorecendo, sinfonia de pardais anunciando o anoitecer. E o morro inteiro no fim do dia fez uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia fez uma prece, Ave Maria. Canta a lua, quarto crescente, sozinho, sem vida, de frente. Me cheia, onde estás que não clareia esse triste coração, vazio, carne, manchão. Quando dois corações se amam de verdade, não pode haver no mundo maior felicidade. Tudo é alegria, tudo é esplendor. E bom que não seria se eu tivesse o amor. Ouvimos com Orlando Silva, Brasa, samba canção de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins. Depois o Trio de Ouro, no clássico Ave Maria do Morro, samba canção de Arivelto Martins. E no final do bloco ouvimos Dois Corações, composição de Arivelto Martins e Valdemar Gomes, com o dueto vocal de Francisco Alves e Dalva de Oliveira. Programa sempre aos domingos, especial com a seleção musical de composições das décadas de 40 e 50. Lembramos a você daqui a pouquinho, às 8h30, Arquivo de Cera com Nireis. Depois de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, sempre ao vivo com músicos cearenses tocando para você, Brasileirinho, todo domingo de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde, Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde, o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Vamos ouvir agora as músicas da década de 50. Dick Farney, Este Seu Olhar, composição de Tom Jobim. Depois, Dircinha Batista canta pra gente o samba canção Nunca, de Lupicínio Rodrigues. E no final do bloco, Antonico, samba de Ismael Silva com Alcides Gerard. Este seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender que dizem os seus olhos. Quanto eu adorei

Ouvimos com o cantor Dick Farney Este Seu Olhar, composição do nosso maestro soberano Tom Jobim. Depois de Cinha Batista no samba canção do gaúcho Lupicínio Rodrigues, Nunca. E a última do bloco foi o samba Antonico, de Ismael Silva com Alcide Gerardi. Programa sempre aos domingos pela sua rádio Universitária FM. Músicas das décadas de 40 e 50. Agora estamos no clima dos anos 50. Vamos ouvir o bom baiano Dorival Caymmi, de sua autoria Maracangalha, samba de alto nível. Depois tem mais samba, Se Acaso Você Chegasse, de Lupicínio Rodrigues, com A Dura na Queda, Elza Soares. Na sequência tem mais samba, Roberto Silva, de Geraldo Pereira. Lembras-te daquelazinha? A última do bloco, o grupo paulista Demônios da Garoa, também samba, Saudosa Maloca, do grande Adoniran Barbosa. Vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou. Eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só. Eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai lembras daquela filha que há muito tempo foi minha. Um dia sem ter razão me abandonou. E por gostar muito dela, fiz uma casa pra ela. Fiquei tão cheio de vida, mas tudo acabou. Te lembras daquela zinha que há muito tempo foi minha. E um dia sem ter razão me abandonou. E por gostar muito dela, fiz uma casa pra ela. Fiquei tão cheio de vida, mas tudo acabou. Escreva o que eu digo, se um dia ela voltar, eu juro que hei de lhe perdoar. Amigo, não criticar o meu ato. Eu sei onde é que me aperta o sapato. Daquela zinha que há muito tempo foi minha. Um dia sem ter razão me abandonou. E por gostar muito dela, fiz uma casa pra ela. Fiquei tão cheio de vida, mas tudo acabou. Escreva o que eu digo, se um dia ela voltar, eu juro que hei de lhe perdoar. Vou te pedir, meu amigo, ficar o meu ato. Eu sei onde é que me aperta o sapato. Te lembras daquela zinha que há muito tempo foi minha. E a sem ter razão me abandonou. E por gostar muito dela, fiz uma casa pra ela. Fiquei tão cheio de vida, mas tudo acabou. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Cascas, cascas, pulando. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui aonde agora está, esse artifício alto, era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. E tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carração, mas arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega paia nas gramas do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Cascas, cascas, pulando, Ouvimos com Dorival Caymmi, de sua autoria, Maracangalha. Elza Soares, cantor do gaúcho Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Roberto Silva, Lembras-te Daquelazinha, composição do mineiro Geraldo Pereira. E a última do bloco foi o grupo paulista Demônios da Garoa, no clássico Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. Programa sempre aos domingos, faz um breve intervalo, voltando logo em seguida com Francisco Alves, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Acredita, Brasil. Mostre sua força dentro e fora de campo. Confie que a sua estrela brilha. Acredite que você pode crescer e prosperar. E que para isso, você tem apoio. Um parceiro com quem você pode sempre contar. Pense positivo e mude de vida. Porque algo só vira conquista quando a gente acredita. Acredita, Brasil. Pense positivo. Pense Banco do Nordeste. Governo Federal. UFC Notícia. O lançamento da edição bilíngue português-alemão do romance O 15, da autora cearense Raquel de Queiroz, acontece na próxima quarta-feira, às 18h30, nos Jardins da Reitoria da UFC. A edição especial sai pelas edições UFC. É a primeira vez que o romance é publicado em Fortaleza. Outras informações estão no portal da UFC. Você, a Rádio Universitária FM e o programa sempre aos domingos. Produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio José Raimundo Lustosa. Domingo eu fui no baile do Risca. Hoje especialmente uma seleção de músicas das décadas de 40 e 50. Entre outros, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Zé e Zilda, dupla aí que canta na música carnavalesca, Ataúfo Alves, Agostinho dos Santos, Elza Laranjeira e o paulista Germano Matias. Vamos ouvir agora Francisco Alves no samba canção Nervos de Aço, do gaúcho Lupicínio Rodrigues. Depois Dalva de Oliveira, Errei Sim, samba canção de Ataúfo Alves. E no final do bloco tem Orlando Silva cantando pra gente o samba Atira a Primeira Pedra, de Ataúfo Alves. Sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ser loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? E por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sei é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte e de ter o amor, meu senhor, ser loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de outro qualquer. Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, e por ele quase morrer. Depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Thank you. agora, que não é só casa e comida, que prende por toda a vida o coração de uma mulher. As joias que me davas não tinham nenhum valor, e o mais caro me negava, que era todo teu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar, que venha logo a primeira pedra me atirar. Errei, errei sim, manchei o teu nome. Bye. Ouvimos com Francisco Alves, de Lupicínio Rodrigues, Nervos de Aço. Dalva de Oliveira cantou Errei Sim, de Ataúfo Alves. E a última do bloco foi Orlando Silva, Atira a Primeira Pedra, samba de Ataúfo Alves. Programa sempre aos domingos, especial, com músicas das décadas de 40 e 50. Agora, Francisco Alves, Boa Noite, Amor, música de José Maria de Abreu e Francisco Matoso. Essa música era a característica do programa do Francisco Alves na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Depois, a dupla Zé e Zilda, Sacarrolha, clássico carnavalesco de Zé da Zilda e Zilda do Zé. No final do bloco tem Ai Que Saudades da Amélia, música de Ataúfo Alves e Mário Lago, com Ataúfo Alves e Suas Pastoras. rolar. As águas vão rolar. Achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Eu nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer. Quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha menor vaidade. Ouvimos com Francisco Alves, de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, Boa Noite, Amor. A dupla Zé e Zilda, Saca Rolha, composição de Zé da Zilda e Zilda do Zé. A última do bloco foi o clássico Ai Que Saudades da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago, com Ataúfo Alves. Prossegue o programa sempre aos domingos com Agostinho dos Santos, música de Dolores Duran, o samba canção A Noite do Meu Bem. Depois tem mais samba canção Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Elza Laranjeira. E no final do bloco, o paulista Germano Matias, música do carioca Zequete, o samba Malvadeza Durão. Música.

cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar. O paletó, eu tive dó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu mal batizado, padre, mas muito considerado. Morreu mal batizado, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro está em festa quando alguém cai, com a mão no coração, sorriu. Morreu malvadeza durando, o criminoso ninguém viu. Morreu malvadeza durando, o criminoso ninguém viu. Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó. Eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morreu malvadezado, valente, mas muito considerado. Morreu malvadezado, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro está em festa quando alguém cair, com a mão no coração, sorriu. Morreu malvadezado, criminoso ninguém viu. Morreu malvadezado, criminoso ninguém viu. Morreu malvadezado, criminoso ninguém viu. Finalzinho do nosso programa Sempre aos Domingos de hoje, ouvimos com Agostinho dos Santos, A Noite do Meu Bem, samba canção da carioca Dolores Duran. Depois, Elza Laranjeira cantou também samba canção Eu Sei Que Vou Te Amar, da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E a última do bloco, Germano Matias no samba Malvadeza Durão, do carioca Zequete. O programa Sempre aos Domingos vai ficando por aqui. Após o intervalo tem Miguel Ângelo de Azevedo, nosso patrimônio histórico musical Nireis e o seu arquivo de cera. Logo depois de 10 ao meio-dia, o programa Brasileirinho, sempre ao vivo com músicos cearenses tocando para você. Programa Brasileirinho todo domingo de 10 ao meio-dia. Ao meio-dia tem o programa Roda de Samba com Fátima Mendes, 1 da tarde Antologia da MPB com Everardo Sobreira e 2 da tarde o nosso Memória 107, programa de efemérides, datas e fatos importantes na música popular brasileira. Continue com a Rádio Universitária FM. Vem aí o Nireis e o seu programa Arquivo de Cera. Universitária FM. A sintonia da terra. Universitária informa. os governos do Brasil e do Chile formalizaram cooperação para troca de informações entre os dois países sobre violações de direitos humanos ocorridas durante os regimes ditatoriais. Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o acordo vai auxiliar as atividades da Comissão Nacional da Verdade, colegiado que investiga violações de direitos humanos no Brasil de 1946 a 1988. O Brasil foi governado por regimes militares entre 1964 e 1985, enquanto o Chile viveu sob a ditadura do general Augusto Pinochet de 1973 a 1990.